DJ Eduardo é foda. DJ Eduardo é foda. Na favela do pó é ele que manda. E aí, DJ Eduardo, o mais prostituto que existe. É na onda do birimbau que ela vai no pau. É na onda do birimbau que ela vai no pau. Do traficante, vai acabar o dinheiro na ponta do tiro. Hoje o Senna vai te fuzilar, fuzilar do que torrada. Senta na piroca do traficante. Na favela do pó é ele que manda. E aí, DJ Eduardo, o mais prostituto que existe. É na onda do birimbau que ela vai no pau. É na onda do birimbau que ela vai no pau. Oi novinha, senta na piroca do traficante. Vai acabar o dano da puta tira. Hoje o Senna vai te fuzilar, fuzilar do que torrar.